cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Assim, corpo é o teu mundo. Um beijo e um segundo e és parte de mim. Para onde olhares, eu corro. Se me faltares, eu morro. Quando vieres, distante, solto as amarras. Tocam guitarras por ti como danço. Agarra-me esta noite. Sinto o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite. Que amanhã não estou. Agarra-me esta noite. Sinto o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite. Que amanhã não estou aqui. Este agosto, e pois bem, temos aqui mais um autor em destaque, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, da Rádio Boa Nova, e é um disco propício para este verão, sendo que Rui Drummond, que é a primeira vez que está connosco aqui na Rádio Boa Nova, lança, por via de ter vencido The Voice de Portugal no programa da RTP1, lança um disco com 11 temas, dos quais são 10 versões de temas que foi cantando ao longo deste programa, e também um inédito de lado espelho. Mas está na altura ainda de conhecermos, e como é habitual, temos a própria pessoa para falar sobre si, Rui Alberto Martins Golias Drummond de Sousa. E creio que está apresentado, de facto, o Rui Drummond. Bem-vindo aqui à Boa Nova, Rui. Muito obrigado, olá a todos. Agora, pronto, estava à espera que me dissesse o nome todo, que é um nome caricato, mas pronto, agora já está dito, não faz mal. Eu resolvi dizê-lo, desde logo para falar do Golias, que está aqui claro. Pelo meio, era inevitável. Era inevitável. Golias me deixou levar uma pedra na cabeça, como o ponto da vida, mas não. Então ia só ia dizer uma coisa em relação à apresentação, e não esquecer que depois são 11 temas, e o último tema é que é um original, que é do Espelho. Exatamente. Que é com a letra escrita pela Catarina Furtado. Exatamente, que é por aí vimos também. É a minha coqueluche, como eu costumo dizer, esse tema. Aliás, é por aí que eu começava. A Catarina, o seu conhecimento com a Catarina Furtado, se antes não fosse, era pelo menos, e já lá vão uma década, né, desde a Operação Triunfo, em que ela em que participou e que ela era a apresentadora. Ficou um ponto de ligação desde então, e a razão pela qual aparece aqui a letra dela neste espelho. Claro, claro, claro. Pois eu trabalhei com ela em vários programas, o Dança Comigo, a minha geração. Exato. E foi durante o Dança Comigo que estávamos a fazer um Dança Comigo especial em Elvas, e na brincadeira, em tom de brincadeira, comecei a desafiá-la. Oh, tens de fazer uma letra, nós estávamos lá todos em convívio, e foi fantástico que ela disse, olha, que eu vou fazer. E no fim de tudo, passado uma semana, duas semanas, ela depois envia-me uma letra, que foi feita entre ela e o João Reis, que eu adorei, e fiz logo uma música, Ernesto Leite, ao piano, fez um tema lindíssimo, comigo e aí nasceu o Espelho. Portanto, se houvesse um single a escolher neste álbum, seria este? Claro, primeiro tudo, porque é o único original, não é? O Parte de Mim é um tema refeito, recriado, reaproveitado do grande Pedro Brunhosa. Claro que poderia ser também um single, claro que sim. Entre eles dois, sim. Era o que eu me decidia. É o que me decidia melhor. Toco no espelho onde te vi, tento agarrar o que não tive. Ficou uma sombra de ti, dor que sobrevive. Naquele fim de tarde, mordeste-me e não sentiste. Agora o meu coração arde, tu finges que ele não existe. Se eu partir o espelho de vez, acabo com o vício de te querer. Apago a imagem que vês, o homem que ama sem poder. Para tudo, por um segundo, respiro o ar que me leva. Destruo o espelho que me observa. Estou livre de ti, pobre e mais vazio. Afinal é bom doer assim, que não sente está por um fio. Guardo o que de ti ficou, os olhos, a boca, o perigo. Amarro-me ao que voltou, vontade de me ver erguido. Se eu partir o espelho de vez, acabo com o vício de te querer. Pago a imagem que vi, o homem que ama sem poder. Se eu partir o espelho de vez, acabo com o vício de te querer. Pago a imagem que vi, o homem que ama sem perder. Para tudo, por um segundo, respiro o ar que me leva. Destruo o espelho que me observa. Destruo o espelho que me observa. Ora bem, é inevitável fazermos aqui um paralelismo da Voice Portugal, a razão por qual motivou este disco. E esse paralelismo é para nós e as pessoas lá em casa percebermos a escolha destes temas, que estão aqui vertidos neste álbum também, o que é que tem de dedo do Rui Drummond e o que é que tem de dedo da produção do próprio programa? Este, o modelo está em todas, né? Ao fim e ao cabo, em muito pouco tempo, né? Porque, como sabem, este terceiro logo gravado passado logo a seguir na semana seguinte. Exato. Portanto, não deu para eu mexer nas músicas como queria, em muitas músicas, mas deu para ter o meu dedo, porque no momento em que eu gosto de chegar num momento, um cover, uma música que foi cantada na gala, o dedo é entre meu e o Cunho, porque eu nunca faço totalmente diferente sempre do que é feito no original. Agora, o arranjo de por trás, o instrumental, pode ser muito que é idêntico ao que foi feito na gala, claro que sim, sendo que os temas são as versões completas em estúdio. Agora, claro, tenho o meu dedo em todos os temas, porque houve versões como dei, principalmente o Wrecking Ball, principalmente o Gravity, são temas que os originais não eram completamente diferentes, e na altura, já quando cantei ao vivo, foi feito de uma maneira diferente, e agora é com o tema completo, portanto, tem sempre o meu dedo, claro que sim. Hey, no, no, no. Various superstitions writings on the wall. Various superstitions. let us bow to fall. Virgin month, oh baby, blow the looking glass. The 7 years of bad luck, the good things in your past. Oh no, when you believe in things that you don't understand and you suffer. Oh, superstition ain't the way. Wash your face and hands. Rid me of the problem and do all that you can. Parece mal dizer logo do início da conversa, mas eu não resisto a fazê-lo. Eu gosto particularmente da versão que fez para o Superstition, o tema do Stevie Wonder. Stevie Wonder. É o segundo tema que vem aqui no disco. Particularmente gosto muito do trabalho de Stevie Wonder e então, até pela maneira como se descolou do original, gosto muito, efetivamente, da versão que aqui está. Olhando para trás, e agora, enfim, o disco já está aí para venda e até está com um preço muito simpático, portanto, o que felizmente poderá fazer com que mais pessoas venham comprar o disco, que hoje em dia o sucesso deixou de ser possível ser aferido pelas vendas, porque enfim, as vendas estão pela hora da morte por várias razões, pela crise económica, pelos downloads, por tudo o resto, não é? Mas pronto, veio com um preço simpático e isso também é digno de registar. Mas olhando agora para este disco, e assim, eu é o disco que eu gostaria de ter feito. Eu espero que me tenha percebido. Aquilo que eu queria perguntar é assim, olhando agora para este, assim, é este o disco que eu gostaria mesmo de apresentar? Ou, de algum modo, se tivesse mais tempo, faria algo diferente? Claro, não é? Fazia só... Claro que sim. Tinha tempo para buscar as coisas, mas originais, a minha linha, que é nesta linha, mas ia trabalhar agora em temas originais. Mas ainda, se fossem eles em português ou em inglês, se fossem eles

just walk away, I will always want you. And I can live a lie running for my life, I will always want you. I came like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did was break me. Yeah, you break me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. I slowly turn, you let me burn, and now with ashes on the ground. Don't you ever say I just walk away, I will. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball, I just closed my eyes and swore, let me crush it in a blazing fall. All you ever did was break me. Yeah, you break me. I never meant to start a war, I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war, I just wanted you to let me. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walk away, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball, I just closed my eyes and swore, let me crush in the blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Pois bem, o Rui Drummond, aqui no meio do disco, no booklet interno, tem esta frase: agradeço a todos os que sempre acreditaram e acreditam que a música é a minha vida. E isto quer dizer que este disco é a vitória da perseverança? É sim, este disco é quando eu faço a dedicatória de que todas as pessoas que nunca deixaram de acreditar em mim, desde a votação de triunfo, e principalmente aquele grupo de amigos, dos meus amigos e apoiantes que batalharam imenso desde o início do programa, e que até no último programa tinha uma faixa que tinha essa frase. E eu achei que seria a melhor maneira de agradecer tudo o que fizeram. E depois outra frase em inglês é uma frase que eu já utilizei há imenso tempo, há muitos anos, que é um sentimento que eu acho que tem a ver com a música mesmo, que é assim que eu sinto, e achei que era a melhor maneira para ir. Agora, claro, principalmente às pessoas que sempre acreditaram, que vão continuar a acreditar, que eu sei que vão ganhar. Portanto, não, nada melhor do que fazer essa homenagem neste CD. E nesses amigos tem pessoas que têm trabalhado consigo, e recordo que, para além de ter estado no Festival Eurovisão da Canção, isto já em 2005, em Kiev, não é? Recordo que tenho estado no Dança Comigo, Dança Comigo no Gelo, chegou a participar de uma telenovela na Ilha dos Amores, não é? Chegou a fazer trabalhos com a Teresa Radamanto no Panda Bigs, não é? Sei que tem tido espetáculos com o formato Rui Drummond and Friends, não é? É este conjunto de amigos que leva a que tenha vindo a participar no Voice of Portugal? Eu participei no Voice of Portugal porque foi um risco e precisava de alcançar o objetivo que eu tinha e de reaprender. Acho que era a opção que eu tinha de momento mais viável e que é um concurso que eu já admirava imenso no estrangeiro, nas outras versões estrangeiras, versão original, e achei que fosse um grande desafio porque iria me ajudar a ficar. Demorei imenso tempo para pensar nisso, foi um risco, mas decidi arriscar. Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I say or do, still feel you here till the moment I'm gone. You hold me without touch. You keep me without change. I never wanted anything so much than to drown in your love and not feel your rain. Set me free, leave me be. I don't wanna fall another moment into your gravity. Here I am as I stand, so tall, just the way I'm supposed to be. But you're on to me and all over me. But you love me 'cause I'm fragile. When I thought that I was strong, but you touched me for a little while, and all my fragile strength is gone. Set me free, leave me be. I don't wanna fall another moment into your gravity. Here I am, and I stand so tall, just the way I'm supposed to be. But you're on to me, no longer me. Oh yeah, I live here on my knees as I try to make you see that you're everything I think I need here on the ground. But you're neither friend nor foe, though I can't seem to let you go. The one thing that I still know is that you're keeping me down. Oh. Keeping me down. You're on to me. You're on to me. Something always brings me back to you. It never takes too long. Sabe que esse estreia aqui na Boa Nova, como é o seu caso, passa aqui sempre uma fase de desafios. Eles são três. Vamos começar. Imagine que vinha aqui Oliver do Hospital fazer um concerto e que lhe permitiam trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o Rui Drummond iria convidar? Eu convidava a Namora. A Namora, já que esteve por duas vezes? Pronto, sou fã do trabalho dela já há muito tempo, uhum. Da pessoa também, enfim. E o Paulo Carvalho, que já participei num CD dele. Uhum. Já tive o privilégio de ser convidado para ele de cantar um dueto num CD de duetos de Lisboa dele. E acho que é a voz de Portugal, para mim, masculina. E admiro imenso o trabalho que o Paulo Carvalho fez e a luta que ele teve durante os anos todos. Portanto, são duas gerações completamente diferentes e são dois cantores que eu admiro imenso. E o meu fado era nem ter fado nenhum. cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria, ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Se o mundo é meu, vem alguém da cena internacional e que chegando a Portugal diz: ah, eu não preciso ter no meu concerto a colaboração do Rui Drummond. De onde gostaria que viesse um alguém da cena internacional, portanto, um autor internacional, e chegava a Portugal e quando estava num espetáculo diz: ah, mas eu quero ter a participação aqui do Rui Drummond. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Ah, era complicado. Tanto como Stevie Wonder, Jimmy Colin, John Legend, são cantores que eu dizia logo sim para trabalhar. Uhum. À primeira, porque são pessoas de gerações diferentes que eu admiro imenso os trabalhos. Claro, começando pelo Stevie Wonder e Tony Bennett, que são dois senhores de outras gerações, e da minha geração mais recente, John Legend e Jimmy Colin, portanto, eram logo os primeiros que eu dizia que sim. Muito bem. Estaria logo lá pronto para isso, né? Charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Everything you did to do.

grandes e pequenos, e mostrar uma das tuas músicas, não só o repertório, não só eu. Para mim, o que interessa é como é que o espetáculo é desenhado, independentemente daquilo que estamos a cantar, mas sim da maneira que é transmitido. Não só porque temos a canção X, a canção Y lá dentro do repertório. E acho que as pessoas vão perceber isso nos meus espetáculos, é que eu gosto de contar uma história de início ao fim e ter uma energia bem montada, em qualquer pessoa que conheça ou não o repertório, conheça ou não as minhas canções, que consiga estar interessada no espetáculo. E isso é o meu objetivo. Keep his mind or nothing else. He changed the world for the good thing is found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he put her down. When a man his very last dime, trying to hold on to what he needs. He'd give up all his comfort and sleep out in the rain. She said that's the way it ought to be. Yeah, yeah. When a man loves a woman, I'll give you everything I've got. Oh. Trying to hold on to your restless love. How he feels, 'cause baby, baby. Este disco vem a ser gravado no Viagens a Marte, de que aqui os ouvintes da Boa Nova já conhecem várias vezes, ouvi falar, nomeadamente com o Fernando Martins, portanto, e onde grava também com a sua banda. Eu ia perguntar-lhe, em termos de músicos que estão aqui neste disco, serão eles também que irão acompanhá-lo em espetáculos? Não. São coisas diferentes. Quem grava em estúdio são músicos que estão para o estúdio, são as pessoas que estão habituadas a trabalhar com o produtor, os meus músicos já trabalham comigo há muito tempo e serão os mesmos que vão trabalhar comigo no meu projeto. Muito bem, então é capaz de os apresentar? Quem são que vão estar consigo ao vivo? Ah, para apresentar? Exatamente. Apresentá-los. Eu tenho uma formação, neste momento sou eu e mais quatro músicos, tenho teclados Aleix Franco, na guitarra elétrica Marco Reis, nas guitarras, não esquece, na bateria Rui Reis e no baixo Ricardo Pego, mais conhecido por Dick. Muito bem, são pessoas que já de algum modo vêm rodando consigo ao vivo, não é? Já, tudo mais fácil, não é? Já trabalham comigo há muito tempo. É verdade. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I did. And now, when all is done, there's nothing to say. You have gone in so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, riding on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars I'd open. Tell them what I hope would be impossible. Trust in broken hearts, I know, and I know. Thinking all you need is there, building feet of love and words. Empty promises will wear, I know, and I know. And now, when all is gone, there's nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell. Oi, agora a pergunta que se impõe, está aqui um disco, neste momento, sendo que tem este formato, que tem o formato próprio do vencedor do Voice of Portugal, criou expectativas em relação às vendas deste disco? Assim, as minhas expectativas agora estão a subir mais um pouco, porque os resultados têm sido fantásticos na venda digital, por exemplo, uhum. Tem estado sempre no top 1, e agora também nas vendas o início tem corrido muito bem. Sabemos que também que agora para entrar no top de vendas das FNACs e tudo existem várias regras também que têm a ver com, nem que seja com valores de CD, ou seja, acho que precisamos estar num valor mínimo de CD para entrar no top, naquelas regras. Exatamente, sim. É ridículo dizer da SPA que não é por causa de um cêntimo que vai mudar a coisa, mas pronto, acho que isso vai influenciar agora um bocadinho, mas porque senão iria correr muito bem. Sei que nas tabelas de todas as plataformas digitais o visto tentar ser nos três primeiros, e olha, logo ao início, isso é fantástico, tentar ficar em primeiro durante imenso tempo, isso corresponde à curiosidade das pessoas que me apoiam também e que querem me ajudar para que isto ande para a frente. I won't let you down, I will not give you up. Gotta have awesome fading the sound is the one good thing that I've got. I wanna let you down, so please don't give me up, because I would really, really love to stick around. Heaven knows I was the young boy, didn't know what I wanted to be. I was every little hungry schoolgirl's pride and joy, and I guess it was enough for me, yeah. To win the race, a pretty face, brand new clothes in a big fat place on your rock and roll TV. But today the way I play the game is not the same old way, and now I'm gonna get myself happy. Something you should know, I think it's time I told you so. There's something deep inside of me, there's someone else I've gotta be. Take back your picture in the frame, take back your singing in the rain. I just hope you understand, sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them true somehow. Just my buddies and me, yeah. We won the race, got out the place, and went back home, got a brand new face from the boys on MTV. Today the way I played the game has got to change, oh yeah. Now I'm gonna get myself happy. I think there's something you should know, stop the show. There's something deep inside of me, there's someone I forgot to be. Take back your picture in the frame, don't think that I'll be back again. I just hope you'll understand, sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them true somehow. Don't give me up, 'cause I would really, really love to stick around, stick around. I won't let you down. Gotta pouco dizia que o ter ido ao Voice of Portugal foi para aproveitar para reaparecer. E agora que reapareceu e que tem aqui um disco, vem aproveitando e bem também as plataformas digitais e para além da área social, então, Facebook, Twitter, por aí adiante. É a maneira mais fácil que tem de se manter, enfim, ligado àqueles que o seguem em termos de carreira? Sim, esperamos que hoje em dia o Facebook e o YouTube são as plataformas mais melhores de um trabalho. Já nem se utilizam os sites oficiais, como antigamente os cantores utilizavam, apesar de a maioria deles terem um site, mas nós fomos até pesquisar no Google um cantor qualquer conhecido e aparece logo a página da Facebook oficial. Portanto, é uma maneira mais simples também estar em contacto com os fãs, os apoiantes, por causa dos comentários, das mensagens, dos posts, das fotos. É tudo muito mais simples, mais rápido, mais mais próximo. Portanto, claro que isso ajuda. Há 11 anos atrás não tinha nada disso. E este ano, agora nesta altura já temos, e a diferença foi enorme. Rui, agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova, desejar-lhe as melhores aventuras para este Parte de Mim, este seu disco, e claro, seguramente iremos falar mais vezes, porque estaremos atentos, e ficamos então à espera desses próximos trabalhos para, uma vez mais aqui na Boa Nova, falarmos consigo. Eu te agradeço, Pedro. Muito obrigado e um beijinho para todos os ouvintes. E espero um dia estar aí também na... do hospital, né? Sim, senhora. Por uma entrevista. Será um gosto para poder portar os ossos. Um abraço. Tá bem. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Por vezes, quando nós discutimos, e na raiva eu te digo coisas que até magoam, sim. Digo tantas coisas feias, alguns nomes nos chamamos, mas depois me arrependo. Sim, não liga não. O que na raiva eu te digo, mas é ela a falar por mim. Não liga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu, és a única mulher que me completa. Ficar sem ti um segundo inquieta. Tu para mim és a única mulher que me satisfaz. E com apenas um abraço me desmonta. Já magoada, dizes que vais embora, e eu no meu orgulho digo vai. Demonstro não me importar se tu já não queres ficar. Mas a cena é diferente, pois por dentro eu choro. Satisfaz. E com a pena.